Bom, hoje a gente começa esse outro período do calendário, que são os dias em torno do Advento, primeiro domingo depois do Natal, segundo domingo depois do Natal, e a gente vai celebrando isso até o dia de Reis, no dia 6, a nossa próxima festa. Dia 6 a gente tem uma festa, né? A qual é uma tradição que a gente mantém, de ter o bolo de Reis, de celebrar o primeiro reconhecimento de Jesus como Rei. Por isso que é dia de reis, né? Não porque os reis magos eram só magos, mas é o primeiro reconhecimento de que Jesus é o soberano, aquele descendente de Davi que viria para governar. Então está abrindo hoje e a gente abre hoje tocando um tema muitíssimo interessante, muitíssimo importante. No livro de Salmos a gente leu, começou com ele, né? Olhando um chamado, começa o Salmo com aleluia, um chamado ao louvor, ele é todo louvem, louvem, louvem, louvem. Louvar é elogiar, reconhecer alguém, é dizer que bom você é, dizer quem é Deus. E veja que o salmista, assim como Jesus, ele fala, louvem várias coisas, céu, sol, lua, estrelas, montanhas, terra, vento, mar, todos esses são aquilo que a gente chama de seres inanimados. Inanimados quer dizer que não tem alma. Inanimados, sem animação. A esses seres inanimados, o salmista diz louvem. Depois ele vai. Ele entra, e quando ele chega na terra, depois ele entra no reino vegetal, no reino animal, aos povos, às culturas, aos reis, aos poderosos, aos homens e mulheres, moços e velhos, pobres e ricos. Quando ele passa por tudo, ele fala, louvem ao Senhor. Elogiem. Como que a gente pode louvar o Senhor? Basicamente, quando a gente faz aquilo para o que a gente foi feito, um vento venta, o mar mareia, o rio rieia, a árvore arboreia, e eles cumprem, eles se harmonizam, eles entram em função e funcionam como tal. Porque essa foi a vontade do Senhor e é uma correspondência de que aquilo haja como é esperado que se haja. Como é que ele faz alguma coisa não deixar, fazer Deus ser louvado, reclamar das coisas? Louvor, você não consegue entender. O que é louvor, ele é o contrário da reclamação. Então você não reclama. Quando você fala que bom, louvor é o contrário da reclamação. Todo mundo sabe louvar, todo mundo sabe reclamar, reclama-se, aliás, o dia inteiro. Todo mundo reclama de alguma coisa, do mosquito, da mosca no quarto, do porco que escapa, da coisa que não funciona, da terra que não nasce, da colheita que não é feita, das coisas que ficam para trás. A gente sabe reclamar. Aliás, a gente faz isso o dia inteiro. E isso é insuportável. Qual é o chamado do salmista? Faz o contrário de reclamar. Louva. Reconhece. Atua. Como é que uma árvore louva? Ela está na sua plenitude. Quando a lua brilha, quando o sol espalha a sua luz, quando a chuva cai, quando os ventos ventam, quando os animais funcionam perfeitamente como eles foram feitos para funcionar, quando o rei governa com sabedoria, quando os poderosos usam o poder para fazer o bem, quando os moços e os velhos ajudam uns aos outros, quando o conselho do velho serve de estímulo para o novo, quando a força do novo serve de apoio para o velho, quando homens e mulheres cumprem seus papéis. Isso tudo louva. Então, a primeira louvor mesmo não é ficar cantando, cara, levantar a mão para cima. Isso não quer dizer que está louvando. Isso também pode ser, porque ele fala instrumentos, músicas, vozes. Tudo isso louva ao Senhor. Tamborim, pandeiro, violão. Tudo isso é instrumento de louvor. Mas tudo isso, Sem o resto, não é nada. Não é nada. No livro de Provérbios, a gente vê uma outra coisa. Vamos lá para cima. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Vamos relacionar isso com a morte de Estevão. Vocês sabem quem foi Estevão? Estevão foi o primeiro mártir, foi o primeiro cristão que morreu por ser cristão. Vamos entender o contexto. Estamos em Jerusalém, tá legal? Teve a festa de Pentecostes. A gente lê Atos 2, 42 e 47, isso nos inspira. Da multidão dos que creram, era um só o coração. As pessoas compartilhavam tudo o que tinham, faziam suas refeições em comum, conhece lugares assim? Né? Faziam suas refeições em comum, compartilhavam tudo o que tinham, né? Ensinava-se o tempo inteiro a doutrina, as pessoas viviam bem. E diz lá, e as pessoas iam caindo na graça de todo o povo, e o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Cara, a igreja no primeiro momento foi um sucesso absoluto de crítica e de público. Barato, era gente nova, era gente do bem, pessoal legal, olha que diferente. Ainda tinha sinais e maravilhas, pessoas eram curadas, gente era curada dos seus problemas psicológicos, dos seus problemas físicos, dos problemas espirituais, era um barato. Sucesso. Só que lentamente isso foi subindo, né, da base para cima, até chegar ao ponto de incômodo. E as pessoas passaram, de repente, a odiar. Por quê? Vamos entender isso. A gente, desde Caim, se vocês entenderem isso, vai ficar claro o resto da Bíblia toda e vai ajudar muito a gente. Desde Caim, a gente fundou um negócio que é a violência da religião. Lembra? Caim e Abel, os primeiros a oferecer um culto. Primeiro as pessoas ofereceram um culto relatado na Bíblia, Caim e Abel. Caim levou lá os legumes dele, Abel levou os bichos dele. E Deus aceitou a oferta de um, não aceitou a oferta de outro. Tinha um motivo, que era um motivo pelo qual a gente já discutiu aqui. Né? Ou seja, Caim fazia do jeito dele. E pegou o resultado do jeito dele e trouxe para Deus. Falou, não é o teu jeito que vai me agradar. É o meu jeito. Logo na frente, a gente vai ver que Caim comete o primeiro assassinato. Eu diria que essa é a primeira morte violenta por causa da religião. A gente já começou fazendo algo que é normal. A violência da religião. A redenção violenta. Ou seja, eu não aceito o seu jeito, eu não aceito o jeito do outro, eu julgo você, eu rotulo você e eu liquido com você. Esse é o processo, eu não aceito o seu jeito, eu rotulo você, eu julgo você e eu mato você. Se você pegar a história da religião desde o começo da humanidade até agora, ela é a mesma. É gente não concordando, rotulando, julgando, e matando. Mesmo quando é um governo ateu que mata, isto é uma forma de religiosidade. Porque é por causa da religião do ateísmo. Interessa. A gente é intolerante. E a gente, eu estava vendo, vou poder falar aqui porque as pessoas não estão, eu recebi algumas cartas de pessoas que querem vir para cá. E no meio da conversa, de ser tão liberal, de gostar do, sabe, a gente quer um mundo melhor, não sei o quê. Não, mas eu não tolero gente de direita, eu não gosto de gente assim, eu acho que religião é perigoso por causa disso. Cheio de preconceito. Numa suposta liberdade. Cheio de rótulo. Direita, esquerda, em cima, embaixo, crente, não crente. Cheio de rótulo. O que é isso? Basicamente é eu no centro, o resto eu julgo. A redenção pela violência, ela tem um outro lado que é pior ainda. Porque tem gente que vai redimir o outro na violência, e a Idade Média foi o momento mais duro disso. Você pegava o cara, torturava o cara, julgava o cara. mandava o cara para a fogueira, depois dava a cruz para ele beijar quando o fogo já estava pegando ele, para que ele pudesse negar a falta de fé segundo a Inquisição e pudesse ter a chance de ir para o purgatório e, quem sabe, para o céu. Olha, ele se arrependeu, já que ele não se redimiu pelo amor, ele se redimiu pela chama, queimou o pecado do cara com o cara. Esse é o nível de loucura que a gente chegou na Inquisição. A Inquisição matava, sim, matava tocando fogo em bruxa, em mulher, em gente histérica, em qualquer um que não fosse obediente àquilo que estava lá. Mas isso acontece o tempo inteiro. E existe uma redenção pela violência. Ou seja, eu imponho a minha fé sobre você de maneira violenta, manipulativa, mas eu acabo. E se você resistir, eu te mato. Eu te excluo, eu boto você para fora. Mas tem um outro lado da redenção violenta, que é aceitar a violência como se a violência me redimisse. É a síndrome do perseguido. Eu sou perseguido. Eu sou uma vítima. Quando eu sou uma vítima, eu também estou crendo na redenção violenta, porque eu sou a vítima do outro lado dessa moeda. A moeda tem sempre dois lados. Se de um lado tem gente violenta, que mantém o sistema, do outro lado tem gente que nasceu para ser vítima. Jesus tem um outro caminho e Estevão, ele mais ou menos reproduz, ele é o segundo Jesus nessa brincadeira. Estevão é um homem bom, santo, considerado um diácono da igreja, um servo, um homem sábio. E ele é escolhido para vítima, ele é levado diante do Sinédrio e é condenado ao apedrejamento. Aonde Estevão se redime e aonde que ele abre a porta para a redenção dos que o assistem? Um dos que estão assistindo é Saulo, que 14 anos depois vai virar o apóstolo Paulo. 14 anos depois. Vai se converter ali naquele próximo ano. Depois ele vai embora para Antioquia, vai ficar 13 anos lá aprendendo. 14 anos depois, mais ou menos, ele vai virar o apóstolo Paulo. Mas quem estava ali consentindo na morte de Estevão? Um jovem chamado Saulo, extremamente zeloso. Um brilhante PhD recém-formado na escola de Gamaliel, a melhor escola do judaísmo, e encarregado de perseguir aquela gente, indo de casa em casa e botando as pessoas na prisão sob acusações as mais variadas. E na morte de Estevão, ele está ali. Estevão faz algo que o redime, e que redime Saulo e redime todo mundo, e abre a porta da redenção para qualquer um, que é a mesma coisa que Jesus fez. Vocês conseguem perceber o que é? Exatamente. Perdoa-os, Senhor. Perdoa-os, Senhor. Ele diz: recebe meu espírito, Senhor, não os considere culpados desse pecado. Ele tem absoluta certeza que é pecado. Ele está sendo vítima de uma violência redentiva. As pessoas estão tentando redimir Israel de um herege. Essa é uma religião que está fazendo isso. Depois, todas as outras religiões, qualquer uma que seja, pode ser Hare Krishna, pode ser budismo, pode ser cristianismo, pode ser judaísmo, toda religião leva à intolerância. O que é que seja? Basta estar no poder. Chega no poder, você vai ser intolerante igualzinho. Mas o que muda tudo é que esse homem chega e fala assim: perdoa ele. Na hora que ele perdoa, ele sai da posição de vítima. Porque a vítima não perdoa. A vítima é vítima. Quando ele sobe para um status novo, na hora que ele fala: perdoa eles. Mas na hora que ele libera esse perdão, que ele libera essas pessoas, ele perdoa essas pessoas, as pessoas também mudam de posição. Elas passam de ser algozes para gente perdoada. A porta está aberta para eles. E a prova de que a porta está aberta é que Saulo está aí no meio e Saulo é o que entra por essa porta. Essa história é belíssima. Então, ao invés de uma redenção violenta, ou uma redenção pela vitimização, a gente tem uma outra redenção, a redenção pelo sofrimento. Ou melhor, desculpa, corrigir a palavra, porque redenção pelo sofrimento está errado, uma redenção sofredora, que quando vem a violência, ela vem. Mas eu não me vitimizo. Pelo sofrimento, poderia ser, eu me vitimizo. Vem o sofrimento, ele vem. Bum, bate em mim. E como que eu lido com o sofrimento? Eu perdoo. Cara, quando eu perdoo, acabou o problema. Acabou o problema para mim, porque eu transcendi isso que está sendo feito a mim e eu perdoo. Mas abre a porta para o outro, porque ele está perdoado. E aí, bicho, a redenção acontece. O ódio, eu queria voltar para Provérbios. Diz lá, para terminar. Foi Provérbios 10, né? A boca do justo é fonte de vida. Diz a Bíblia que Estevão era um homem justo. Percebe na hora que ele perdoa, ele abre uma fonte de vida. Na hora que ele não se agarra com a falta de perdão, nem ele morre mesquinho, agarrado. Não te perdoo, eu vou ruim, te encontro do outro lado. Ele não só faz isso, mas como ele libera o outro para entrar na vida. Isso é o extremo da graça. Se a graça... O cara está morrendo, não vai ter mais, entendeu? Não tem, para de me apedrejar que eu te perdoo, não. Depois disso, diz, ele entregou o seu espírito, ele adormeceu. É muito interessante, porque alguém apedrejado não adormece, concorda? Não adormece, ele desmaia. Mas o relato feito por Lucas, quando ele vai falar de Estevão, ele faz uma morte absolutamente delicada. Estevão adormeceu depois disso. Ele chama a morte de Estevão, que para quem está olhando foi apedrejamento, e desmaio, com certeza, né? Concussão cerebral. Aquele cara morreu em paz, cara. A boca do justo é fonte de vida. A boca dos ímpios abriga violência. A gente estava vendo a violência acontecer. O ódio provoca dissensão. Quando eu não aceito o outro, quando eu rotulo o outro, quando eu julgo o outro, quando eu falo assim, eu mato o outro, acabo com o outro. A gente só vê o ódio provocando dissensão. Mas o amor cobre todos os pecados, inclusive o pecado de quem está te apedrejando. Então, o que Estevão demonstra ali, que Jesus tornou possível com a sua vinda ao mundo, que a gente celebra nesse advento, é que ele mostrou ser possível, mesmo diante da maior injustiça, a gente liberar perdão. Da mesma forma, por que que a gente não consegue fazer isso entre nós? Porque ninguém está nos apedrejando, meu Deus. As pessoas só estão fazendo aquilo que a gente não considera correto. Estevão em nenhum momento disse, oh, Deus, isso ainda é nada não. Fala, é pecado. Tem nome. Estevão disse claramente, isto é pecado. Mas, Senhor, não coloca sobre eles a culpa. São duas coisas distintas. Dizer, isso aqui que você está fazendo, fulano, está errado. Isso aqui que fulano está fazendo, está errado. Tem nome, está errado, não está certo, tá, e tem que corrigir. Tem que mudar. Outra coisa é, além de você perceber claramente que está errado, você não perdoar isso, meu Deus do céu. Não dá. Se você não perdoa, o outro vai ficar preso no erro, ele vai continuar errando. Não tem conversa, ele vai continuar errando. Ele não foi perdoado, ele continua errando. Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, porque ele está preso lá. O dia que você livra o cara disso e perdoa ele, cara, ele tem uma porta. Ele pode até continuar no erro, mas agora ele tem uma porta para sair. Então, a redenção que existe é a redenção sofredora, é aquele que fala, eu vou fazer a pior parte desse negócio. A parte mais difícil não é atravessar a porta do perdão. A parte mais difícil é sofrer e perdoar. Então, a dica final é, se tiver alguma coisa fazendo uma relação, opte sempre pelo que é mais difícil para você e mais fácil para o outro. Isso vai acabar com um monte de problema. Tem algo a fazer. Qual a decisão que eu tomo? O que é mais difícil para você? O que é mais fácil para o outro? Libera o perdão. Perdoa, gente, porque isso abre a porta do outro não ser tão ruim quanto é.